Capitão 3662. Guardião 07, prossiga. Mantenha a linha do litoral, reposte através de Pituaçu. Guardião 07. Visado, Xana 63, vamos lá. 6310, chame torre. 1-8-6-12, bom pouso. 18-6-12, obrigado, boa noite. Voo número 3, Centro Recife, 1260, 1288, bom fim de semana para vocês. Prossiga, passareiro. Já tivesse autorização para Juazeiro? Para Juazeiro, autorizado nível 350, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Fruti, controle 199.35, transponda 5505. Autorizado 350, decolada 10 com curva esquerda, Momo, Fruti, 1935, controle 5504, 2224. 2224, aeroviário para Zulu 19, chame para pushback acionado. Zero, continua a aproximação. O número 2, aguardando pista livre, ajuste no 0 no 3. O Guardião 07, me confirme pelo ali, por gentileza. O 8 no solo 59, direito 219 solo, boa noite. Gente, 219, obrigado, boa noite. Solo Salvador, boa noite, tá 3858. 3858, boa noite, taxi de Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, por o portão 7, 3858. 09, nós. Livre posto, pista 10, aqui na 63, vamos lá. Através de Pituaçu, Guardião 07. Guardião 07, chame torre, 1186. 1186. Salvador, Guardião 07. 7, boa noite, reforço Itapuã. Passarela Itapuã, 7. Pensões Grael, Guardião 07. Afirmo. Reporte Itapuã para verificar, temos um tráfego já ingressando no final ILS, um Boeing da Webjet, já na posição Duna. Ele vai reportar fora Itapuã para ver e analisar, ver se tem condições, se eu prosseguir direto ao pátio ou então pousar na cabeceira 35, após prosseguir. Ok, está visual com o tráfego e já em Itapuã, Guardião 07. Complete, chame torre, 1-8-6-12, bom pouso, 5723. 18-6, obrigado, boa noite. Salvador Web 5827, pushback, lançamento, portão 2. Aproximação, aguardando autorização de pouso, hoje estamos 0 no 3. Sente, aguardando, 5723. Na 6310, no solo 01, no direito, chame solo 121, decimal 9, boa noite. 319, boa. Positivo, obrigado. Autoriza a prosseguir? Salvador, boa noite, Taxi 63, no 0, livrou na sua. 63, no 0, boa noite, Taxi Alfa, repórter em Cruz Leste. Alfa, repórter em Cruz Leste, Taxi 63, no 0. Ok, vai prosseguir para 3507. Afirmativo. Também. 5723, se informa o tráfego à direita, helicóptero da Polícia Militar. Vai efetuar pouso pairado, cabeceira 35, não vai interferir com sua aproximação. O vento 120 graus com 10 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, web 5723. Confirmar o vento, 5723. 120 graus, 120 graus com 10 nós, com 10 nós. 5723, livre pouso, 10. Primativo. Solo estabilizado, 35, Guardião 07. Gente, Guardião 07, solo 04. Aguarde só alguns instantes, pode prosseguir a baixa altura. E aguarde só alguns instantes para cruzar o estômago 0. Mantendo a 35, Guardião 07. O Guardião 07 está livre para prosseguir agora até o pátio do Graé. Reporte livrando frequência. Vamos manter a posição então próxima a Juliette. Tá 3662, chame torre em Salvador, 186, tem meu pouso. Chama na torre em Salvador, na frequência 360, tá na 360. Voo no 885, autorização de táxi, 87 a bordo, 4 horas e 13 de autonomia, alterna Galeão. 723 no solo 05, direita, chama solo 121, decimal 9, boa noite. Direita, solo 219, obrigado, até daqui a pouco. Certo. 362, boa noite, hoje na aproximação, guardando pista livre, a vista no 0, no 3. Gente, linha verde também fica bonita, viu? Alô, boa noite, web 5723, livrou na sua escuta. 95723, boa noite, Taxi Alfa, repórter antes da Juliette. Vende Alfa, repórter antes da Juliette, 5723. Para o táxi web 5827, estamos com 149 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna com 20. 5827, via Índia, ponto de espera 186, 1013 no ajuste, bom voo. Índia, 186, ponto de espera 1013, obrigado, uma boa noite, 57. Zero após o Varig, ingressa para o Juliette Portão Ana. Ok, após o Varig vai para o ano hoje, será 63 no zero. antes da Juliette, 5723, web. Web 5723, ingresso de Juliette, portão 5. Juliette para o 5, vai, 5723, obrigado. Solo Salvador, azul 4071, Campinas, autorização nível 360, por gentileza. 4071, autorizado Campinas, 360. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Subida da El, Leida após Leida, Bridge. Segue na Pesaluna 6, após um forno plano. Controle 1935, responda 5512. Ok, 36 para Campinas, decola para 10, para direita da El, Leida, Bridge, após a Pesaluna 6, com forno plano. Perdão, 1935, controle 5512. Responde, azul 4071. 4071, correto, time para feedback acionar. Parabéns. Salvador, boa noite, Tigrão 398, informação e ele fala. Olá, Tigrão 398, identifique, desça para 2 mil pés, ajuste padrão, informe e estabilizado no localizador. Desce 2 mil, ajuste 2013, reporte está estabilizado lá, Tigrão 398. Salvador 3662, boa noite. Salvador 3662, tá 1 6, por gentileza, autorização Aracaju, nível 1 no Tatiá. 3662, boa noite, Taxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Taxi Juliette, tá? 3662. Trip 52 no 6, copia 190? 170, por gentileza. Então, bate só um instantivo, coordenar 170. Guardará. Pushback, acionamento, azul 40, sessão. Cruzar o pushback, acionar no 3407, sem para o táxi. Para aí, táxi. Decolou 1, controle 3935, bom voo, boa noite. 935, boa, bom trabalho. Salvador 75827, decolado, cruza 1500 na Bell. B5827, contato radar, subiu para o nível 360 Pro de Leida. 360 Pro de Leida, 527, muito grato. Quatro está acionado, 3:55, 28 a bordo, alterna Fortaleza para o táxi. Salvador, tá 3662, antes da taxa de Juliette. Sim, 3662, mantém a posição. Sou previsto ao portão 8, se possível. Corrigindo, após o passaredo, lembrada passaredo, prossiga até 8. Após a passagem do passaredo, portão 8, tá 3662. Passaredo 2224, autorizado o táxi até o ponto de espera, seguindo o Embraer azul, no ponto de espera 18 meses, 1013, em volta. Embraer azul, ponto de espera 18 Saulo, boa noite, Web 5836. E 300 chamou? Foi sim. Quando puder, o 330 lá pra Recife. 536 Recife, 330, só um minutinho pra copiar. Ah, sua escuta. Decola Zuno 3, chame controle 6935, bom voo, boa noite. 6935, boa noite, 985. Recebe chiado no fundo da minha frequência? Dá fonia? Não, negativo. Gente, obrigado. Controle Salvador, boa noite, gol no 885-1510 em ascensão 360. Olá, de gol no 885, contato radar, subiu para o nível 360, autorizado para o de Leda. Pro de Leda 360, nível gol no 885. Para o táxi, uso 4071, Salvador, estamos com 97 a bordo, autonomia de 4,30, alternando Ribeirão Preto. 4071 no Via Índia, no ponto de espera 198, décimo 62, ajuste 1013. Só confirme, por gentileza, POB, autonomia alternativa. Ok, claro, 97, 4,30, Ribeirão Preto. Ciente, Via Índia, chama Torres 2 no próximo ponto de espera. 97, 4,30, Ribeirão Preto, bom voo. Obrigado, senhor, boa noite, bom fim de semana. Boa noite, azul 4071 novamente, ponto espera pronto. Autorizado, afinal, Yuri. Autorizado, repórter autorizado, 328. Solo Salvador 352, no meio, pronto para a cota, né? Dois no meio, Aracaju 170 conforme solicitado, autorizado. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, sai da Puca, Gema, após Gema direto. Controle 199.35, responda 5504. Aguarde, tá abrindo. Autorizado 170 para Aracaju. Cabeceira 1-0, curva esquerda, Puca, Jamo, após Jamo, DCT, 119.35 é o controle, 5504 é o transponder. Correto, 5-2 no meio, está pronto para pushback acionar? 5 minutinhos, senhor. Ok, chame quando pronto. Vamos lá. Web 5836, cópia? Cópia para acionar. Recife 330, autorizado, é pelo ISC 58, recola da 10, primeira curva esquerda, Puca, transição Caju. Controle 199.35, transponda 5507. Provado 330, Recife, Perista 58, Puca Caju, primeira curva esquerda, 1935, 5507, transponda, Web 5836, portão de número 5. Correto 5836, chame para o pushback acionar. Samará, muito obrigado. Zuno 8, chame controle 119, decimal 35, bom voo e boa noite. Decimal 35, ótimo final de semana, senhor. Boa noite, você. Boa noite. 740, 71 da Zuno novamente, decolado na Dael. É, na sua escuta, passa mil pés, com referência solicita prod da Dael, se possível. Autorizada prod Leida, o azul 4071, contato radar, suba para nível 360. Ok, ótimo. Prod Leida, sessão 360-4071. Quatro, livre decolagem no zero, vento 120 graus com 10 nós. Iniciou a corrida. Gol 1-8-8-5, chame Recife, frequência 1-2-5-1 e alterna 3-3-2-5. Confirme? Afirmo, 1-2-5-1, a primária. Entra. Os 4, decola os 2-0, chama controle 119, decimal 35, bom voo, boa noite. 935, tem uma boa noite também. Controle, passarei 2224, boa noite. Boa noite, passarei 2224, contato radar decolar sua para o nível 350. Atenção 350, uma tira precisa da subida bomba. Torre 224, dá presente e voe direto, Froti. Froti, dá presente, tinha ligado. Estabilizou no 398. Gol no 398, torre 186, tem um bom posto. Obrigado. Torre Salvador, boa noite, no 398, a 3 milhas do dia certo. 398, ajuste no 0 no 3, reporte marcador externo, baixado travado. Reporte externo, baixado travado, 298, 23. Controle Salvador, gol 604, 121, em foco. Boa noite, gol no 604, identifique, vou na proa de ITAP, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Tap, descendo para 2000 pés com 1014. zero, travado 398. Livre pouso no 0, vento 1, 2, 0 graus, com 1, 0 nós, com 10 nós, chegou no 398. Autorizado no 10, 398. Boa noite, o Xena 6201. 6201, boa noite. Está relacionado. Ah, pronto, cópia. Rio de Janeiro, 360. Liga. Autorizado, Santos Dumont, 360. Decola da pista 1-0. Primeira curva direita. Saída da El, Leda após Leda Bidev. Segue na Rampa 9857, Porto Seguro. O peso Luno 6, após conforme plano. Controle 199.35, transponda 5517. Ok, o RJ360 da DEC com curva direita da Euleda Bidev, CP9B857, seguro, apreso Luono 6, grupo Zulu 14, Barbacena, conforme 1935, controle 5517, transponde o Xena 6201. Xena 6201, no contagiamento correto, sendo para pushback o Xena. Chamaremos a posição em A10. Salvador, Tripe 52, 16, 60 a bordo, 60, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador, está pronto para o táxi. 52, 16, táxi em frente, segunda direita, no ponto de espera. Segunda direita e segue em Índia, no ponto de espera 1862, ajuste 1014 agora, bom voo. Frente, segunda direita, 118.6 no ponto de espera, 5-2, 1-6, obrigado, bom trabalho e até a próxima. No solo 25, direita, chama solo 21, decimal 9, boa noite. E alterna 125-45. 2-5-1-2-5-4-5, tenha uma boa noite. Aumente o bom voo. Voo número 04, está livre ILS, informe estabilizado. Estabilizado ILS, reportar estabilizado, voo 604. 98, boa noite, taxi de Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette para 62. Torre Salvador, muito boa noite, trip 5216. Próximo ao ponto de espera da 10, pronto para ingresso. Boa noite, trip 5216, livre alinhar e decolar, pista no 0, vento 120 graus, 10 nós. Ajuste no 0 no 4. A linha decola, trip 5216.